e Unidade 2, em frente a Magalu. Feliz Ano Novo! Rádio Cultura. Famed é a solução, é o suplemento que te dá disposição. ErvaMed é qualidade de vida, é mais saúde pra você e pra família. ErvaMed é a solução, é o melhor suplemento que te dá mais disposição. ErvaMed, nutrindo a família brasileira há mais de 25 anos. Encontre já nas melhores farmácias. Fui pro mercado, eu melhorar minha imagem. Tem leite, armação com a melhor vontade. Aí eu vi, aí eu vi vantagem. Pra ver muito bem eu fazer o estilo. Preço baixo, aqui tem, eu fico tranquilo. Aí eu vi, aí eu vi vantagem. Tem o meu jeito de verdade. Viro modelo, sou novidade. No mercadão, fico à vontade. Me sinto até celebridade. O Mercadão dos Óculos é pra todo dia. Os seus óculos novos estão no Mercadão. Tem de sol, tem de grau, a melhor condição. Aí eu vi, aí eu vi vantagem. Mercadão dos Óculos, aqui você vê vantagem. É fim de ano, Cultura FM. Olá a todos os ouvintes da Rádio Cultura FM de Assis. Aqui é a Lorene Barbosa, do Tucuna Pesca e Lazer, em Florinha. Agradecemos de coração a todos os clientes e amigos que fizeram parte da nossa história em 2025. Cada visita, cada sorriso e cada momento vivido aqui tornam esse lugar ainda mais especial. Desejamos a vocês e suas famílias ótimas festas, com muita paz, alegria e prosperidade. Avisos importantes: dia 25/12 estaremos fechados. Mas a partir do dia 26, atendimento normal. E no dia 1º de janeiro, teremos atendimento ao público normalmente. E fiquem ligados, a inauguração do nosso restaurante está chegando e logo teremos novidades para vocês. Obrigada por fazerem parte do nosso paraíso e boas festas. Tucuna Pesca e Lazer. Olá, aqui é o deputado federal Ribamar Silva. Gostaria de desejar a toda a população de Assis e região um Natal de muita luz e amor, que todos os nossos sonhos e esperança sejam renovados com muita fé em Cristo Jesus, e o nosso ano que se inicia seja repleto de muita alegria e sucesso, realizações e prosperidade. Um abraço forte do amigo e deputado federal Ribamar Silva. Feliz Ano Novo! Prefeitura Municipal de Maracaí, através de seu prefeito, Paulinho da Saúde, deseja a toda a população de Maracaí boas festas, um Natal abençoado e um feliz Ano Novo. Que 2026 seja um ano de muita luz, prosperidade e sucesso. Neste mês de dezembro, diversas atividades vão iluminar a nossa cidade. Venha para o Natal Feliz de Maracaí. Eu vou pra Oral Sim. Vamos falar de Oral Sim Implantes com o nosso grande amigo Dr. Vitor Galante. Vamos lá, Dr. Vitor. Muitos ouvintes têm dúvidas sobre forma de pagamento. É um valor muito alto? Esse valor é possível parcelar para que caiba no orçamento dos pacientes? Como é feito o pagamento? Explica pra gente, por favor. Pois é, quando nós trouxemos a Oral Sim aqui na cidade de Assis, foi uma das questões mais importantes que nós aqui nos adequamos, que é a viabilidade do tratamento para caber no orçamento dos nossos pacientes. E isso, quando é uma prioridade para o paciente realizar o tratamento, nós sim viabilizamos da melhor forma possível para ficar uma parcela atrativa para o paciente e, obviamente, caber no orçamento dele. Oral Sim Implantes, 3302-8900 ou 99774-6903. Vai por mim, vai de Oral Sim. Sim, sim, eu vou pra Oral Sim. Em clima de ano novo, é festa e alegria na sua rádio. Rádio Cultura. tempo passa e por ele muitas coisas acontecem. Mais um ano está chegando, mais um tempo pra viver. Novos sonhos, novas metas, esperanças se renovam. Agradecemos a Deus quando sustentar e dar a provisão em todo tempo. Sua. Agradecemos ao Senhor pela força que nos faz vencer, pelas lições que aprendemos nos momentos difíceis, pelas vitórias conquistadas, alegria depois da luta, pela presença em nossas vidas, pelo seu amor incondicional. Precisamos melhorar, necessitar o poder de amar. O ano novo está aí. Vamos abrir o coração e perdoar. Viver em união, pois a noiva deve estar preparada para entrar em Sião. O ano novo está aí. Não há tempo a perder, vamos. De oração, vamos abençoar o ano que está pra nascer. Feliz ano novo. O tempo passa e por ele muitas coisas acontecem. Novas metas, esperanças se renovam. Agradecemos a Deus. Vamos sustentar e dar a provisão. Em todo tempo nos abençoar. Agradecemos ao Senhor pela força que nos faz vencer, pelas lições que aprendemos nos momentos difíceis. Pelas vitórias conquistadas, alegria depois da luta, pela presença em nossas vidas, pelo seu amor incondicional. O ano novo está aí, é hora de refletir. Se precisarmos melhorar, necessitar. Abençoar o ano que está pra nascer. Feliz ano novo. O ano novo está aí. É hora de refletir. Se precisar, melhorar. O poder de amar. O ano novo está aí. Oh,

Sol e Lua, de noite vestindo você. Sol e Lua, moda masculina e feminina, sofisticação, elegância, tudo pra você andar na moda. Sol e Lua, camisas, calças jeans, ternos, gravatas e para elas, vestidos sofisticados. Sol e Lua, moda masculina e feminina, na JV da Queen Silva 267, telefone 18 99771-6608. Sol e Lua. E no verão, a receita do sucesso. Cultura. Em 2025, caminhamos juntos, superamos desafios, fortalecemos a nossa cidade e avançamos com muito trabalho, união e compromisso com as pessoas. A Prefeitura de Assis agradece a confiança de cada cidadão. É essa confiança que nos motiva a seguir em frente. Em 2026, continuaremos promovendo ações que beneficiem a nossa população, construindo um futuro com mais oportunidades, desenvolvimento e dignidade para todos. Que este novo ano seja guiado pela esperança, pela fé e pela certeza de que juntos podemos ir ainda mais longe. Boas festas e um feliz ano novo. Prefeitura de Assis. Juntos por um novo tempo. Você quer recarregar seus cartuchos? Recarregue com quem sabe o que faz. SS Cartuchos. Qualidade e segurança em recarga em cartuchos e toners. SS Cartuchos. Avenida Marechal Deodoro, 67. Fone 3321-3508. Feliz ano novo! JLF Safras, ajudando você, produtor rural, a aumentar a produtividade da sua terra, sempre com os melhores produtos do mercado. A JLF Safras deseja a todos os clientes, parceiros e amigos, boas festas. E que este ano que se inicia, possamos comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança de um mundo melhor. JLF Safras, qualidade, garantia e entrega rápida sem preocupação. Telefone 18 99758-1228. Sapato Mania espera por você, gente legal pra te receber. Linha esporte adulto e infantil, a moda é especial, feita pra você. Sapato Mania, a moda que vai te pegar pelos pés. Sapato Mania, Sapato Mania, a moda que vai te pegar pelos pés. Adeus ano velho, feliz ano novo. O Natal Premiado Assia já começou e os prêmios estão incríveis. Comprando R$50 nas lojas associadas, você garante seu cupom para concorrer a 4 motos elétricas e 5 vale compras de R$500 cada. E tem mais, baixe o aplicativo da Assia, cadastre sua compra e fique de olho nos seus cupons direto pelo celular. Ah, e atenção vendedores! Ao se cadastrarem no aplicativo, vocês também concorrem a prêmios. Aproveite, valorize o comércio e participe da campanha mais especial de Assis. Natal Premiado Assia. Comprar aqui é ganhar muito mais. Olá pessoal, aqui é o prefeito Luiz Gustavo da cidade de Palmital, passando aqui para desejar um feliz Natal a todas as famílias palmitalenses e também de toda a nossa região. E um grande ano de 2026. Que 2026 seja um ano de muita saúde, muita paz e muitas conquistas para todas as nossas famílias. Um grande abraço, prefeito Luiz Gustavo da cidade de Palmital. Feliz Ano Novo! Cultura FM. Cimecal Materiais para Construção. Tudo para construção do alicerce ao acabamento. Profissionais qualificados para melhor atender. Na Cimecal, você encontra produtos das melhores marcas, sempre com os menores preços e as melhores formas de pagamento. A Cimecal Materiais para Construção deseja a todos os clientes, parceiros e amigos, boas festas e um ano novo de muitas realizações. Paz e saúde. Cimecal Materiais para Construção. Rua São Paulo, 600. 998, no centro de Cândido Mota. Telefones 18-3341-1997 e 99739-1239. Um mundo melhor, a gente faz junto. Por isso, a gente ouve suas ideias e apoia seus projetos. Investe nos seus sonhos e colabora com suas realizações. Entende as suas necessidades e apresenta as melhores soluções financeiras. Venha para o Sicredi e descubra as vantagens de uma instituição financeira cooperativa, mais humana, sustentável e coletiva. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Negócio fechado e satisfação garantida é na Fiat Gaivota. Aproveite as condições especiais PCD do programa Fiat Inclui. Fastback T200 AT a partir de 104.990. Cronos Drive AT a partir de 89.990. E Argo Drive 1.3 AT a partir de 82.690. Tudo isso com a qualidade e confiança da Fiat Gaivota. A boa de negócio. Em Araras, Assis e Ourinhos. Acesse gaivotafiat.com.br e fecha com a Fiat Gaivota. Desacelere, seu bem maior é a vida. Em clima de ano novo, é festa e alegria na sua rádio. A Rádio Cultura. Cultura. O novo ano vai chegar. Ouvintes da Rádio Cultura vão escutar a bênção de paz, amor a espalhar. Alegria está no ar. Cultura. Queridos amigos, na sintonia certa. Cultura. Gratidão por cada descoberta. Nas ondas do som vai ecoar nosso desejo de prosperar. Obrigado, Deus, por essa luz. Abençoado que nos conduz. Paz e amor em cada coração. Feliz ano novo em nossa canção. Feliz ano novo em nossa canção. Cultura. Não há esperança se você não crê. O pensamento positivo ilumina o ano que vai nascer. E eu desejo feliz ano novo, amor e paz para todos. Amor e paz, felicidade pra você. Uma chuva de bênção, os meus olhos irão ver. O pensamento positivo ilumina o ano que vai nascer. Eu desejo um feliz ano novo de amor e paz para todos. O ano novo vem aí, um novo começo irá surgir. É tempo de refletir, sonhos e promessas irão se cumprir. O pensamento positivo não começar em você. Não há esperança se você não crê. O pensamento positivo ilumina o ano que vai nascer. Eu desejo feliz ano novo, amor e paz para todos. Amor e paz, felicidade pra você. Uma chuva de bênção, os meus olhos irão ver. O pensamento positivo ilumina o ano que vai nascer. Desejo feliz ano novo, amor e paz para todos. Um ano novo vem aí, um novo começo irá surgir. É tempo de refletir, sonhos e promessas irão se cumprir. O pensamento positivo ilumina o ano que vai nascer. Eu desejo feliz ano novo, amor e paz para todos. Feliz ano novo, feliz ano novo, feliz, feliz. Amigos e colegas também, feliz. Feliz ano novo na sua rádio. Essa é a Cultura FM. Mas você tem um motivo que é suficiente para prosseguir. Jesus disse que estaria com você todos os dias. E se você tem ele, você tem tudo o que você precisa. Respira bem fundo e olha pra cima. Tem um Deus lá no alto que tá cuidando de tudo. Respira bem fundo e olha pra cima. Tem um Deus lá no alto que tá cuidando de tudo. Todo dia muitas vozes vão querer soprar no teu ouvido. Aumenta o volume da fé, diga pro medo que o maior está contigo. Traga a sua memória quanta coisa que você sobreviveu. Até no fundo do poço que rola, quem te consola é Deus. Um dia amanheceu, levante de lado o rosto e vai no seu joelho. Não faça nada e nem pegue o celular antes de falar com Deus primeiro. Começar o dia falando com Deus é a melhor terapia. Você já sabe que é do alto que o socorro vem. E você tem Deus em tudo que você precisa ter. Olha pra cima, respira bem fundo. Ele tá cuidando de tudo. Pra cima! Ele tá momento que a gente só precisa parar, respirar e lembrar que nós temos um Deus que está cuidando de tudo. Então agora por 10 segundos nós vamos todos juntos apenas respirar, olhar para cima e lembrar que nós temos um Deus que está cuidando de tudo. Renovável fotovoltaico informa a hora certa. 8h43. Sabe aquela conta de luz que só aumenta? Que tal dar um chega pra lá nela? A Renovável Fotovoltaico em Assis instala seu sistema de energia solar e você começa a economizar de verdade. Bom para o bolso, bom para o planeta e ainda valoriza seu imóvel. Chame no WhatsApp 18 99169 9669 e faça seu orçamento. Renovável Fotovoltaico, energia do sol no seu telhado. Avenida Sebastião Mendes de Brito, 280, Assis. O verão é aqui, na Cultura. Max Shine tem alta qualidade, tem também muitas utilidades. Sua casa e sua empresa merece mais economia com produtos de limpeza e utilidades da Max Shine. Venha nos visitar, o melhor preço de Assis e região. Em Cândido Mota, Rua João Favareto, 550, saída para Nova Alexandria. E Rua Carmo Chade, 424, no centro de Cândido Mota. Em Assis, Avenida Armando Salles de Oliveira, 400. Max Shine. Produtos Max Shine. Na sua opinião, como deveria ser a instituição que cuida do seu dinheiro? Ah, não seria um banco. Seria mais colaborativa. Seria mais simples, mais humana. Essa é fácil. Tinha que ser mais transparente. Venha para o Sicredi e experimente ser associado de uma instituição financeira cooperativa. Você encontra soluções para a sua vida financeira e ainda participa dos resultados dos negócios. Porque um mundo melhor, a gente faz junto. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Feliz Ano Novo! Loja Espoleta, há 20 anos trazendo conforto e sofisticação para o seu filho. Sempre com as melhores marcas, Kili, Milon, Fachini e muitas outras. Na Espoleta você encontra tudo para o guarda-roupa dos seus filhos. Roupa infantil com qualidade e estilo, vestindo meninos e meninas do recém-nascido ao tamanho 18. E lembrando que a Espoleta está sob nova direção. Venha fazer parte desta nova Espoleta, Avenida Armando Salles de Oliveira, 391. Fone WhatsApp 18 99614 3720. A paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Ezequiel da AD Belém Tarumã. Quero desejar a você um feliz Natal e um próspero ano novo, cheio das bênçãos de Deus para a sua vida. Que o Senhor Jesus lhe conceda com saúde, com muitas bênçãos e muita prosperidade. Deus abençoe, feliz Natal e um próspero ano novo. Feliz Ano Novo! Cultura! Ração e Companhia Pet Shop. Tudo que o seu animal de estimação precisa, você encontra na Ração e Companhia. Corre e aproveite essa mega promoção. Na compra de um pacote de ração Special Dog e carne de 10 quilos, você só paga R$89,90. Isso mesmo que você ouviu. Na compra de um pacote de ração Special Dog e carne de 10 quilos, você só paga R$89,90. Promoção válida enquanto durar nossos estoques. Ração e Companhia Pet Shop, Avenida Dom Antônio 958. Disque Ração 3321-2012 ou 99711-7004. Assis. Arte Sushi, o melhor da gastronomia japonesa, em um ambiente descontraído, moderno e aconchegante. Rodízio todos os dias. Temaki, hots, frango xadrez e yakisoba. Comida oriental. Arte Sushi, agora também com ambiente para festas e confraternizações. Você que ama comida japonesa, comida oriental e outras delícias, você encontra aqui na Arte Sushi. Esperamos por você. Tudo feito com os melhores ingredientes e todos os sabores do Japão, bem pertinho de você. Arte Sushi, aberto de terça a domingo, das 18h30 às 0 horas. Arte Sushi, Rua Antônio Silva da Cunha Bueno, 209. Disque Delivery 99822-5066. Arte Sushi. Feliz Ano Novo! Cultura. Olá, meus amigos e amigas de Cândido Mota. Eu sou Heraldo Pereira, prefeito da cidade de Cândido Mota. Estou passando para desejar boas festas a toda a nossa população e região e dizer que tenho muita gratidão a Deus por estar aqui neste momento representando toda a nossa população. E que Deus, Jesus Cristo, o menino de Jesus, esteja sempre presente na vida de vocês, abençoando, levando saúde, muita paz e muito amor a toda a nossa comunidade. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Olá, amigos e amigos da Rádio Cultura. Aqui é o Júlio Urbano, vice-prefeito de Cândido Mota. Estou passando para desejar um feliz e santo Natal para todos vocês, amigos de Cândido Mota e região. Desejo também que o 2026 seja repleto de saúde, de paz, de felicidade e muito sucesso para todos nós. Deus abençoe e fique com Deus. De Rafa! Venha pra De Rafa, você vai encontrar tudo que você precisa pra economizar. Bolsas, chuteiras, calçados em geral, lunetinho ou vovô com precinho especial. De Rafa, De Rafa, economia e qualidade aqui não tem nada igual. De Rafa, De Rafa, atendimento e preço baixo, que loja sensacional. Uau, uau! De Rafa, Avenida Davi Passarinho 821, Assis, São Paulo. É fim de ano, oba! Uma onda de alegria invade nosso ser. Deus vem nos dizer que existe nova vida para aqueles que de joelhos pedem seu poder. Tudo pode acontecer. É por isso que pedimos sua direção. Se Ele é nosso guia, nós não andamos a que temos aqui. os recursos acabaram, os amigos foram embora, tudo está dando errado, até parece o fim da história. Quando as portas se fecham, você está na provação, o segredo da vitória ainda é a oração. Você ora, o Pai manda respostas. A chave da vitória é a oração. Rosto no pó e joelhos no chão. Não existe outra opção. A chave ainda é a oração. Os acabaram, os amigos foram embora, tudo está dando errado, até parece o fim da história. Quando as portas se fecham, você está na provação, o segredo da vitória ainda é. Saúde pra dar. sossego na vida. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. ZYS 114, canal 210. Rádio Cultura Gospel FM, operando em 89.9 MHz. Estúdios localizados na rua Benjamin Constant, 33, décimo andar, centro, Assis, São Paulo. Sol e Lua informa a hora certa. 9 horas. Sol e Lua, de noite vestindo você. Sol e Lua, moda masculina e feminina. Sofisticação, elegância, tudo pra você andar na moda. Sol e Lua, camisas, calças jeans, ternos, gravatas. E para elas, vestidos sofisticados. Sol e Lua, moda masculina e feminina. Na JV da Cunha Silva 267, telefone 18997716608. Sol e Lua. Programa Vida com Deus. A Igreja Presbiteriana Renovada da Vila Rodrigues convida você e sua família para estar conosco todos os sábados, das 8 às 9, aqui na Cultura FM, IPR da Vila Rodrigues, sob a direção do pastor Ronaldo Maia. Cultos às quintas-feiras, às 20 horas e aos domingos, às 19 horas. Participe também das nossas células. Acompanhe a transmissão ao vivo pelo YouTube e redes sociais. Visite-nos, Rua Lopes Trovão, 145. 45 Assis, IPR da Vila Rodrigues. É festa, é praia, é curtição, é verão. Cultura, cultura. Para uma vida mais saudável, conheça o Mag 5 Plus, um suplemento alimentar com uma fórmula exclusiva de 5 diferentes magnésios: óxido de malato, quelato, taurato e citrato. Esse mineral é essencial para o ser humano, pois desempenha diversas funções importantes no corpo. Com uma mistura das diferentes biodisponibilidades do mineral, você só encontra no Mag 5 Plus da HerbaMed. Para maiores informações, entre em contato com nosso saque 18-3323-7484 ou pelo Instagram HerbaMed Oficial. Vitamina B12 é HerbaMed. Olá pessoal, aqui é Sérgio Queijo, prefeito de Florínia, em nome do vice João Marcos, passar aqui e deixar uma mensagem de boas festas a todos. Deus continua abençoando toda a população florinense, todo mundo que acredita no nosso município. Um ano de muito trabalho aí, ano 2025. Gente, somente gratidão a Deus por tudo que nos proporcionou nesse ano, todas as conquistas. Deus nos dê muita saúde para sempre estar trabalhando para a nossa população. Quero aqui deixar, em nome da presidente Karina também, a mensagem da Câmara de Vereadores, que também trabalhou ao lado do Executivo, para a gente entregar um final de ano melhor a todos, com muitas conquistas, um ano muito abençoado. 2026 seja repleto de realizações. Fiquem com Deus. Bênção a todos. Um abraço. FM. Olá, aqui é o deputado federal Ribamar Silva. Gostaria de desejar a toda a população de Assis e região um Natal de muita luz e amor. Que todos os nossos sonhos e esperança sejam renovados com muita fé em Cristo Jesus. E o nosso ano que se inicia seja repleto de muita alegria e sucesso, realizações e prosperidade. Um abraço forte do amigo e deputado federal Ribamar Silva. Atenção Assis, a unidade dispensadora de medicamentos da Rua Maestro Augusto Matias, 125, está com horário especial de atendimento no período de recesso, nos dias 22, 23 e 26 de dezembro e também 29, 30 de dezembro e 2 de janeiro. O atendimento será das 7 da manhã às 16 horas. E a partir de 5 de janeiro de 2026, tudo volta ao normal, com horário estendido das 7 às 19 horas de segunda a sexta-feira. A Prefeitura de Assis continua trabalhando para oferecer serviços de saúde mais qualificados e eficientes para toda a população. Fique atento aos horários e cuide da sua saúde. Prefeitura de Assis, juntos por um novo tempo. Feliz Ano Novo! Rádio Cultura. Vem pro Mercadão! Fui pro Mercadão melhorar minha imagem. Quem vende a maçã com a melhor vontade. Aí eu vi, aí eu vi vantagem. Pra ver muito bem eu fazer um estilo. Preço baixo aqui tem, eu fico tranquilo. Aí eu vi, aí eu vi vantagem. Tem o meu jeito de verdade. Mil modelos, novidades. No Mercadão, fico à vontade. Me sinto até celebridade. O Mercadão dos Óculos é pra todo gente. Os seus óculos novos estão no Mercadão. Tem de sol, tem de grau, pra melhor condição. Aí eu vi, aí eu vi vantagem. Mercadão dos Óculos, aqui você vê vantagem. Olá pessoal, aqui é a Dana, aqui da Dana Agro. Esse ano foi um grande ano para a Dana Agro, um ano de crescimento, aquisição de novos equipamentos, abrindo mercado fora do Brasil, Argentina, Uruguai, para o ano que vem com muita expectativa para os Estados Unidos, Europa. Então é só crescimento. O que eu tenho a dizer? Só gratidão. Gratidão aos nossos parceiros, gratidão primeiro a Deus e conte sempre com as nossas tecnologias, conte com as nossas soluções, conte com a nossa amizade, desejando para vocês um Feliz Natal, um ano novo cheio de vitórias, de conquista, tudo de melhor para nós, que venha 2026 cheio de saúde, de conquista e de alegria. Um grande abraço. Feliz Ano Novo! Este foi um ano de desafios, conquistas e muito trabalho pela nossa cidade. A Prefeitura de Tarumã agradece a cada morador, servidor, comerciante e família que fez parte desta caminhada. Que neste Natal a esperança se renove em cada lar e que o novo ano traga saúde, paz, prosperidade e muitas realizações. Seguimos firmes no compromisso de construir uma cidade cada vez melhor, com mais oportunidades, desenvolvimento e qualidade de vida para todos. Essa é a Tarumã de todos nós. A prefeita Adriana Roncada e o vice-prefeito Fadu desejam a você e sua família um Feliz Natal e um ano novo iluminado, cheio de união, alegria e novos sonhos. Em clima de ano novo, é festa e alegria na sua rádio. Rádio Cultura. Da.